que vamos, que o tempo não para. Movido a sonhos, curando as escaras de pé e na fé. Pois sou de garro, parado não dá, faz parte do show. A vida é um jogo e tem várias regras, é tipo ó. Cê monta estratégia, tem hora que é osso enfrentar os monstros. Mas quem é de fibra não cansa, tá pronto. Pronto pro levante, vambora, avante. Nesse QG você é o comandante. Decide de fato se vai pro buraco ou se vai à luta sem se mostrar fraco. Ciente que o mundo é cheio de surpresas e que já é hora de espantar a tristeza. Os versos de Chico trazem inspiração, injeção de autoestima, cura a depressão. E nesse compasso eu vou passo a passo, rimando com amor e corro pro abraço. Igual a Garrincha, jogo com alegria, na garra, na chincha, tô na correria. De um mundo melhor pra você e pra mim, essa é minha meta, vou até o fim. Vou até o fim, vou até o fim, até depois do fim. Em cada passo que eu der nesse mundo, eu vou mostrar a que vim. Pois lá na frente tem parte da história esperando por mim. Quero viver pra ficar na memória até depois do fim. Deixando de lado tudo que for ruim, na fé, na luta, sou do rap sim. Tentaram me desanimar, eu não desisti. Eu tô na batalha até depois do fim. No combate diário, na correria, no sol, na chuva, na periferia, na labuta, no cansaço, atrás da melhoria. Absorvendo o sol, que é bom, nada de mente vazia. Pra viver tem que ser assim, por isso que eu vou na corrida da vida sem ficar pra trás. Sempre pelo certo, sou de garro, rapaz. Olha só, sendo bom, veja bem quem é quem, rei. Veja muito bem, a vida são poucos para te ajudar. Para desanimar, aparece uma pá. Não abaixe a cabeça, não fuja da corrida. Erga sua mão e diga rou pra vida. Até o fim nessa batida vou representando. Mesmo na corda bamba sigo andando. Meu objetivo pra vitória que vou traçando. Pra melhorar só depende de mim. Só depende de mim. Até depois do fim. Em cada passo que eu der nesse mundo, eu vou mostrar a que vim. Pois lá na frente tem parte da história esperando por mim. Quero viver pra ficar na memória até depois do fim. Em cada passo que eu der nesse mundo, eu vou mostrar a que vim. Pois lá na frente tem parte da história esperando por mim. Quero viver pra ficar na memória até depois do fim.